Delta 3663, no 5, puxa para estacionamento. Autorizado no 5, chama pronto para ataque, 3663. Autorizado, chama para ataque. Gol 975, complete LF, chame a torre 1862, gol 9075. 86, veja bem. Bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso 910. Minha dúvida, chama táxi, gol 1817. Chama. Gol 9075, autorizado pouso, pistão no zero, o vento 090 graus, são 04 nós. Disposto, 9075. 271, na senhora de identificação. Terça via, chegada Mari para 2000 pés, o ajuste no 013. Salto citado, final LS, reporte localizador, 1271. Autorizado táxi em frente, após última direita, Índia e Alfa, no ponto de esfera da 10, reporta pronto, o ajuste 1013, são 3663. Frente de Alfa, ponto de esfera, 10, reportarei pronto, está 9075 no solo aos 35, libera a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e reporta para ingressar no táxi Juliette. Ok, na sua escuta via Alfa, chama para ingressar no táxi. Com 18792 a bordo, 1352 de autonomia, alterno Galeão, está pronto para o táxi. Autorizado táxi via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste 1013, o gol no 897. Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, aguardará pronto, 1013, o ajuste gol no 897. Está 3663, ponto de espera pronto. Então 3663, autorizado alinhar e decolar da 10, o vento 1000 graus com 05 nós. Alinhar e decolar 10, tá 3663. Gente. Itaquera, pronto, gol no 8-7. No 8-7, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinhar e manter, não, 1-0, gol no 8-7. 9075, autorizado via Juliette até o 05. Juliette, portão 5, gol 9075. Santa 3663, decola aos 38, controle agora 1935, bom voo. 1935, obrigado. Salvador, boa noite, está 3663. Então, 3663, contato radar, manter o nível 340. Oi, Dael. Já, Dael. Então, 3663, solicito em coordenação com o centro. Vou para o Sagaz, prosseguir pela Upper 58. Deixa eu coordenar com o Recife, só um minuto. Obrigado. Salvador, boa noite, está 3520. Está 3520, Ciente Aracaju 190, confirma. Afirmativo. Aguarda a cópia, está 3520. Aguarda, pode adiantar a saída? Fuca Aracaju. Aracaju, obrigado. Nada e pronto, 9-7. Ciente, aguarde. Gol no 8-7, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 090 graus com 7 nós. Teve decolagem, gol no 8-7. No 3520 na escuta? Mantive pronto a costa. Ok, eu tenho um plano aqui para 0423, já vencido. Poderia confirmar se tem alguma DLA? Vou checar com a companhia. Gente. Do Max do 3520 voltando? Prossiga. 0550, DLM. 0550, ciente, então 3520, guardando. Guardando. 1-8-1-7, decola aos 43, confirmando o transponder 5427, chama o controle 1935, bom voo. Yeah. 360, sai da Apple. 360, vou no 8, no 7 na Apple, obrigado. Ok, então 3663, Recife ainda não autorizou o seu voo direto Sagaz. Chame o mesmo para a coordenação 2085, alterne, corrijo. A primária é 1251 e alterne 13325. 271, visual com a pista. 271, complete LS, chame a torre 186. 186, até amanhã. Muito boa noite, voo no 271. Voo no 271, boa noite, final da 190, já baixou e travou? Afirmo. Sim, de voo no 271, avistado, autorizado pouso na 190, vento 090 graus com 7 nós. Livre pouso na 10, voo no 271. Na 3520, cópia. Outra prateleira. 3520, autorizado Aracaju, nível 190. Decolagem da 190, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Tuca, transição Aracaju. O controle 119.35, aciona 5401. 190 para Aracaju, decola da 10, primeira curva esquerda, no perfil da PUCA, transição Aracaju. 119 seguiu o controle, 5401 transponde, atenção 3500 para puxa acionamento, posição 8. Estejamento correto, autorizado o pushback, acionamento, chama táxi para 3520. Para atenção 3520. É 3520 no escuta. Modifica, transponda para 5444. 5444, transponda, está 3520. Correto. No 271 no solo ao 50, libera a direita na minha escuta, prossegue via Alfa e reporta para ingressar na Taxi Juliette. Libera direita, Alfa, reporta ingresso Juliette na sua escuta, 271. Delta 3520 para táxi, está com 9,6 a bordo, está alternando Recife, 3 horas e 45 de autonomia. Autorizado táxi via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, o ajuste 10 no 3, escuta 3520. Pátio, Índia e Alfa, lá, informa a torre, tem 2235, decolagem na 3520. Salvador, é o gol 9075, informação Delta, 400 Brasília. 400 Brasília, já aprovado, aguardando cópia no 05, voo 9075. Você teria saída, por gentileza? Por, relefa e ó, fita. Não copiei, senhor, saiu interrotado. Arbor, após arbor, relefa e após relefa, ó, fita, após o Luno 7. Obrigado. Salvador, bom dia, eu vou 9284, quem te dá a informação Delta? De 9284, bom dia, Salvador Guarulhos, nível 360, número 2 para Copa, aguardando. Obrigado. Poderia confirmar a saída? Arbor, transição, elefa. Perdão. Gol 271 no Juliette até o 612. 06, 271. O gol 9284, confirmando arbor, transição, elefa. Obrigado. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento 090 graus com 05 nós, o TAN 3520. Alinha e decola da 1-0, TAN 3520. 9075, COVID. 9075, prossiga. Autorizado Brasília, nível 400, via rota conforme o plano de voo. Elefa, Opuzulu 17, Apino. Decolagem da pista 1-0, após primeira curva vá à direita, realiza o perfil da subida arbor, após arbor elefa e após elefa direto o fito. A frequência do controle 119.35 e aciona 5415. Gente, autorizado Brasília, nível 400, conforme. Decolada 10, com curva pela direita, no perfil da arbor, após elefa a fino. 1935, 5415, voo 9075. Já confirmando arbor, após arbor elefa e após elefa ofito, ofito. Gente, arbor elefa após ofito. Correto, chama pronto no 05, voo 9075. Zero, decola 57, controle agora em 119.35, bom voo. 9935, 3520, obrigado.